Como sabe que seus clientes estão falando a verdade? Não sei. E por que defende eles? É o meu trabalho. Você é boa nisso? Sou uma advogada excelente. Por que os negros sempre acham que tem que ser excelentes? Por que não podemos ser nós mesmos? Que tipo de preto eu tenho que ser pra ser um preto? Aceito por você. Que tipo de preto eu tenho que ser pra ser um preto? Aceito por você. Na minha quebrada tem um pretinho que é na dele e ele não lacra. Faço corre quietinho, caladinho, todo dia na sua via sacra. Ele não joga bola, não anda nos planos, mano, ele não se enquadra. E ser um negão, dentro do padrão, que o mundo idolatra. E também tem uma preta, que com a caneta escreve romance. E não adianta tocar o funk, esperando que ela dance. Ela se chama Lídia, linda como uma orquídea. Que ela lida com a mídia, querendo outro lance. Procurando um encaixe, bem longe do close. E de todo mundo, que vive fazendo pose. E ele é um monge, passa longe do desespero. De todo mundo querendo provar quem é o mais maloqueiro. Ha! Que tipo de preto eu tenho que ser pra ser um preto? Aceito por você. Que tipo de preto eu tenho que ser pra ser um preto? Aceito por você. No território nacional, tanta gente original, vista como marginal, e agora sofre contra o mal. O julgamento do seu igual dizendo se não for sensacional, é só mais um sonso sem sal. Eu não quero pagar palestra, MC Dedex, mas não é porque preto não milita que ele fica de mal com Malcolm X. Por falar nisso, a pele dele, a de Marielle, era bem clara. Parece que a bala não escolhe tom de preto quando dispara. Um lado não aceita, o outro não entende. Carne mais barato, jogador caro, tudo é um produto que vende.